sentado cansado, fecho os olhos pra poder ver além do que eu posso entender. Sei que a razão não responde aos meus anseios. O que eu posso esperar? Fé no canto.